Olá, ouvintes. Esse é mais um episódio do Coronavírus Brasil Podcast. Esse podcast é produzido em parceria com Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz. Se você quiser colaborar com esse projeto, tem mais informações no nosso site, que é o coronablogbr.org. Vai lá que tem todas as informações. Esse episódio foi gravado no dia 29 de março. Então, Marcelo, tu queria começar hoje pelo número das internações por síndrome respiratória aguda grave, que o Ministério apresentou aí para as últimas semanas, né? Exatamente. As 2 últimas semanas, que são as semanas epidemiológicas 11 e 12. As semanas epidemiológicas elas vão de sábado a domingo. Então, isso seria, a semana 11 seria do dia 8 ao dia 14 de março, e a 12 de 15 a 21 de março. Só para a gente ter uma ideia do que significam essas semanas, né? E esse é um termo comum na epidemiologia, Isso, né? exatamente, exatamente. Isso é bem comum. Em geral, são assim definidas: de sábado a domingo. Tem alguns locais que usam de domingo a sábado, enfim, mas isso são pequenos detalhes. Mas isso é super comum, Mas né? sim. E começa a contar a partir de quando Começa a exatamente? contar. Ele pega o seguinte: ele vai olhar a 1º de janeiro se está antes ou depois de quarta-feira na semana. Aí, isso ele vai definir se a semana epidemiológica 1 já vai incluir dia 1º de janeiro ou não. Se 1º de janeiro ainda vai estar na última semana do ano epidemiológico anterior. Ah, então eu sempre achei que a semana epidemiológica ela tinha a ver com o início da epidemia, mas não Não, não, não, é é calendário. anual, Isso, é com relação ao calendário. exatamente, Perfeito. exatamente, é Já calendário. me esclareceu. Eu achei que era algo do tipo começa a contar a partir do centésimo caso ou a Não, partir do não, não. primeiro caso. Não, é. Não, aí é outra história. Isso a gente usa para definir começo de surto. Vai fazer contagem e aí encaixar a janela de anos anteriores para fazer comparação de como é que cresceu e tal. Aí se faz algo nessa linha. Mas a semana epidemiológica, por definição, não. É uma coisa de calendário mesmo. Tá? Bom, mas vamos lá, né? Vamos que interessa. O que aconteceu? No Brasil, a gente já estava desde o começo do ano, a gente já estava com um número de hospitalizações por síndrome respiratória acima do padrão usual. A gente tem no Brasil um sistema de vigilância, de monitoramento desse tipo de situação. Tá? Então, doenças respiratórias que precisam de internação, elas são notificadas, fundamentalmente nos hospitais públicos, mas a rede privada também já está começando a se engajar nessa vigilância. E aí a gente tem uma análise do histórico. A gente já montou um perfil dessa curva, né, de como é que, quando que tem mais casos e tal, por estado também, como é que é o padrão. E aí, então, a gente sabe mais ou menos o que esperar dentro de uma normalidade, vamos dizer, para cada semana. A gente tem um intervalo ali de confiança. E aí a gente vinha observando que desde o começo do ano já estava acima do que a gente esperaria observar. E começou a, e foi lá pela semana 7, mais ou menos, começou a não só estar acima do esperado, começou a subir também, começou a acelerar. Mas aí chegou. Só para comentar os números, né? Eu abri aqui o slide, a apresentação do dia 28 do Ministério. Na primeira semana do ano tinha 357. Foi subindo devagarinho, flutuando um pouco. Na semana 6, ali tinha 422, e dali para diante foi uma escalada clara e bem acentuada, né? Isso. E aí, nessas 2 últimas, semana 11 e 12, teve um estouro da boiada. Assim, a diferença entre uma semana e outra, em quantidade de casos notificados em cada semana, cresceu abruptamente. Com um Sim, padrão só para dar distinto. os números aqui, Olha lá. a semana 10 tinha 993 casos, e desses 993, 28 eram confirmados para Covid. E na semana 11 já pulou para 2.389, e na semana 12 já pulou para 4.932. E aqui eu acho que eu tô só. Esses números, na verdade, são sem contar os confirmados Covid, que Isso. na 11 já foram 226 e na 12 já foram 262. Exatamente. Então, é justamente esse salto de uma semana para outra que foi muito diferente do padrão de crescimento até a semana 10. Então, tá, a gente estava com um início já de atividade, digamos, epidêmica em relação às síndromes respiratórias, mas a velocidade com que vinha crescendo era uma, até que chegou a semana 11 e 12, e esse negócio acelerou de uma maneira extremamente elevada, né? É como se tivesse metido o pé no acelerador, digamos, de uma hora para outra. A gente vinha ali acelerando com uma certa taxa e, de repente, meteu o pé no fundo. Isso acende um alerta de que, opa, alguma coisa de diferente aconteceu, né? E é importante ali a gente esse dado do Ministério, ele tem ali os casos confirmados para COVID, mas isso não quer dizer que os outros casos sejam confirmados para não COVID, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa é o que já foi confirmado para a COVID, outra é o que já foi descartado. Todo o resto ainda não foi descartado. Tem que ver, e aí esse dado a gente ainda não tem em mãos, justamente desses outros 4.700, mais ou menos, por exemplo, pegando a semana 12, né, que não estão com resultado positivo, a gente não sabe ainda quantos deles de fato foram testados para a COVID. Tem que pegar esse dado para ver exatamente o que ali já foi testado para a COVID e deu negativo, e o que ainda não foi testado para a COVID e ainda está aguardando o resultado laboratorial. Esse é um ponto importante. Então, não quer dizer que só tenham acontecido 262 dentro daquele universo. Tem que esperar o resultado laboratorial. Então, vai lá. Todo ano tem uma sazonalidade, né? Dependendo da estação, tu vai ter um pouco mais de síndrome, né? Começa o Isso. inverno, começa a ter mais esse tipo de coisa. Vale dizer que aqui não está se falando de uma doença específica, né? Essa síndrome Exatamente. respiratória aguda grave é, na verdade, um conjunto de sintomas que pode estar vindo de diversas doenças, inclusive o COVID, né? Exatamente. Comparando com anos anteriores, né? Isso pode flutuar, pode vir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas essa escalada, quando tu compara com anos anteriores, o que que pode tirar disso? Isso, é perfeito. É justamente aí que está. Ela foi muito diferente. Então, assim, esse crescimento, ele foge do perfil que a gente conhece da evolução desses casos de síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, ele foi numa intensidade muito mais alta, que o número de registros foi muito elevado. Para ter uma ideia, a gente já está em nível extremamente elevado, já pensando em pico de temporada, inclusive. Sendo que a gente não está no pico da temporada, a gente está recém começando, né, nessa curva de crescimento. E uma pergunta, quando a gente está vendo esses números que o Ministério apresentou, isso são números, não são números acumulados, né? Não. É o número total de diagnósticos daquela Naquela semana. semana, exatamente. As internações que Perfeito. ocorreram naquela semana exclusivamente. Não é acumulado. Ou seja, aquele número de quase 5 mil na semana 12, 4.900 e alguma coisa, foram internações que ocorreram naquela semana exclusivamente. E só para entender o estresse que isso causa no sistema de saúde, a que nível tem que estar o paciente, né? Em quão, vamos dizer, doente ele tem que estar para ter esse diagnóstico? O que pode se esperar de um paciente que é diagnosticado com essa Sim. síndrome? Qual é a definição desse caso, né? São pessoas que estão com um quadro de febre alta, dor de garganta ou tosse, qualquer um dos dois, e aí vai somando. Então é febre mais dor de garganta ou tosse, mais alguma dificuldade respiratória. Então, dificuldade respiratória ou saturação de oxigênio, tem uma medida específica para isso, né? E que necessitam hospitalização. Então, assim, são pessoas com dificuldade respiratória, com um quadro respiratório, e que estão necessitando hospitalização para controlar o seu estado. Obviamente, dentro desse conjunto, vão ter pessoas que ainda vão agravar a situação e precisar, por exemplo, de ventilação mecânica, entrar com respirador, coisa desse tipo. Aí já é uma coisa, já é um subconjunto mais grave dentro dessas hospitalizações. E aí entra a UTI, enfim. Mas, assim, são muitos desses casos, a maioria desses casos tem alta, no fim das contas, tá? E o tempo que eles permanecem hospitalizados varia. E aí tem outro dado importante. Os pacientes de COVID, em particular, o que tem se observado é que eles têm levado mais tempo para receber alta ou infelizmente vira óbito, mas eles permanecem mais tempo, em geral, hospitalizados do que o padrão típico dos demais casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente acaba tendo, somando aí duas situações, um volume maior de casos e vários deles potencialmente tendo que permanecer por um período mais longo, ocupando um leito. Esse período tem já uma média Ele ou está na o que se... casa de. Era algumas semanas. Acho que era na, casa de na casa de semanas. 4 semanas, por aí. Por aí, é um período longo. É um período bem longo. Eu não me lembro exatamente o nome, mas é da ordem de semanas. Na ordem de semanas. E quando comparado com as outras doenças que causam essa síndrome? Assim, uma semana é um padrão. Assim, é relativamente rápido, assim, a não ser alguns casos extraordinários, né? Mas é bem Bom, menos, é significativamente menos. então a gente está falando de uma, né, um tipo de doença que vai ser classificada como essa síndrome, mas que vai onerar o sistema de saúde com pelo menos duas vezes, vamos É dizer, o tempo de sendo conservador. um bom parâmetro inicial, assim, para dar uma ideia de ordem de grandeza. E aí, bom, então, tem um detalhe aqui, né? Tomara que se tomara, assim, pensando em termos de ocupação de recurso hospitalar, se esses quase 4, 5 mil casos não forem de Covid, na verdade é pior ainda. Porque aí o que acontece? A gente está com alguma coisa aí, algum agente infeccioso do trato respiratório, já colocando uma pressão, uma carga no sistema hospitalar enorme, muito maior do que o esperado, e além disso, nós vamos ter o Covid se somando. Ou seja, a gente tem que torcer para que Pois seja é, Covid. exato, porque senão vai Essa ser pior ainda. senão vão ser duas coisas ao mesmo Exatamente, tempo. E exatamente. aqui é uma boa hora para lembrar uma coisa que não está acontecendo na maioria dos outros países, que vai acontecer no Brasil. Nós estamos no hemisfério sul e, né, o pico da influenza, né, da gripe, do resfriado, vai coincidir mais ou menos com o pico do Covid, que é uma coisa que os outros países não tem, né? Exato, o hemisfério norte pegou essa introdução do Covid no final do inverno dele. Então, já no final do que é a sazonalidade das doenças respiratórias. Nós não. Nós pegamos justamente no começo da nossa sazonalidade e coincidindo com algo que estava acontecendo aqui um pouco diferente, que era esse início precoce da nossa temporada de doenças respiratórias graves, né? Então, isso preocupa muito. E de novo, é o terceiro episódio que a gente vai ter que, de novo, os dados estão nos mostrando o quê? A gente precisa manter o isolamento e a distância social, porque a coisa está complicada. Todos os dados que nós estamos olhando, eles só reforçam isso, que é fundamental, porque senão o nosso sistema de atendimento hospitalar não vai dar conta. Sim. Para quem não ouviu o nosso episódio passado, eu recomendo que vá lá e ouça, né, porque a gente falou sobre isso. O Brasil, ele tem uma peculiaridade, que é ele tem um número de UTIs para cada 10 mil habitantes que é alto, é mais alto que a média, está próximo do da Alemanha. O ministro, inclusive, ele falou sobre isso na apresentação de ontem da coletiva. Ele comentou que uma das razões para esse número elevado de leitos é que o Brasil, ele tem uma condição com muitos traumas, né? Muita violência, muito acidente de trânsito, esse tipo de coisa que demanda essa internação na UTI. Se manter o isolamento social, muito disso pode diminuir, especialmente acidentes de trânsito, esse tipo de coisa. Mas a gente não tem muitos leitos, o total de leitos, né? Isso. Ele é bem abaixo da média dos outros países, né? Chega a ser menos da metade. E aí vai ter, não é só números de leitos de UTI, né? Isso vai ter uma influência muito grande também. E lembrar que é um sistema já bastante carregado, Exato, né? exatamente. É aquela história que a gente vem batendo na tecla, é mais um, não é? O Covid não é ao invés de, ele é além de. Sim, Sim. As outras doenças não param. Isso, Basicamente é isso. exato. As doenças, talvez com o isolamento social, as emergências, as questões de acidente de trabalho, esse tipo de coisa, se houver uma diminuição, vai diminuir um pouco. Não dá para usar essa lógica sem ter dados, né? Não dá para dizer quanto vai diminuir, esse tipo de coisa. É muito leviano dizer, não, está tudo bem, né? Vai desocupar o sistema de saúde por causa disso. Vai desocupar, mas qual é a dimensão? A gente não sabe quanto vai desocupar para tirar qualquer conclusão disso É, ainda, exatamente, exatamente. É isso. né? Então, nesse parênteses aí desses números de casos aí de atualização, essa é a grande mensagem no momento, eu acho. Sim, fica a recomendação, né? Quem não precisar sair de casa, não saia. Quem precisar sair, se exponha o menos possível, mantenha o distanciamento social, lave as mãos, faça tudo que puder fazer, Isso. né, para evitar o É, contágio, para evitar até para a gente, carregar, né? exatamente, até para a gente não precisar justamente chegar no ponto da necessidade do lockdown disso, que aí é o para Sim. tudo de mesmo. Quando a gente fala em isolamento horizontal, a gente não está falando em para tudo, é a situação que a gente tem hoje. Quer dizer, os serviços essenciais se mantêm. Ninguém está falando em parar absolutamente tudo. Não, isso seria um lockdown, não é disso que a gente está falando. Isolamento horizontal não é isso. É o que todo mundo que pode e que tem condições, esses têm que ficar em casa. E de novo, o Brasil ele tem algumas peculiaridades, né? Se for olhar para o Brasil, tu não vai comparar ele com a Alemanha, com a Itália, com Ó. a Espanha, tu vai comparar ele com a Europa. Ele é um país grande, ele é um país com grandes distâncias, então tu consegue fazer isso de forma mais controlada, né? O que sempre se fala é que o Brasil tem vários Brasis dentro dele, né? Exato. Não é, é muito difícil comparar com pequenos Isso, países exato. ou países de população comparável, mas muito concentrados. Exatamente, exatamente. É a questão da continentalidade do país, né? É isso. Então, tu queria também falar sobre o cuidado que a gente tem que analisar, ter quando analisa as curvas, Ah, sim. por causa da maneira como os dados são coletados, interpretações, né, Isso. e alterações em definições. Exato. É isso que acontece. Quando começou o processo de introdução do Covid no Brasil e monitoramento, como é que se estruturou a rede de monitoramento, né, casos de Covid no país? Eram considerados suspeitos e, portanto, precisavam ser testados em laboratório aqueles pacientes que tivessem febre e algum sintoma respiratório absolutamente qualquer, e histórico recente de viagem para países já com casos de transmissão local, né? Que é o contexto, o que a gente chama do contexto epidemiológico, né? Que sugere que a pessoa pode estar afetada por aquele vírus em particular. Esse era o começo. Sim, tu usa as informações que tu tem sobre aquela doença em particular, né, que é Isso. onde ela já existe, quais os sintomas predominantes, Exatamente. para fazer uma seleção de quem tu vai testar. Perfeito, exato. Tá, aí o que que acontece? Aí no momento que começou a circular no país, a ter cada vez mais casos importados, e principalmente quando se observou o que a gente chama da transmissão comunitária no país, que é quando a gente já não consegue identificar qual foi a origem da cadeia de transmissão que levou a uma pessoa que tu identificaste como positiva para aquele vírus, só que a gente chama de transmissão comunitária, tá? Porque já está circulando naquela comunidade, tu já não consegue mais estabelecer a cadeia. Aí o que acontece? Nessa situação, já não faz mais sentido tu limitares os casos suspeitos a somente aquelas pessoas com histórico de viagem. Porque tu já perdeste esse controle, né? Já está circulando na Porque comunidade. qualquer um Qualquer um pode pode ter, estar, né? exatamente. Essa é a ideia. Então, o que que foi feito? Bom, se adaptou essa estratégia. Bom, agora, a partir de agora, todas as pessoas com síndrome respiratória, seja a síndrome gripal, que é o que a gente chama dos casos leves, né, que é aquele que simplesmente vai num atendimento ambulatorial, tá com algum sintoma ali respiratório, mas não precisa de hospitalização, né, tanto esses quanto os casos de síndrome respiratória aguda grave, todos passam a ser casos suspeitos de Covid, assim como são casos suspeitos para influenza, para adenovírus, para todos os vírus respiratórios, e o Covid é mais um deles. Só que o que. Assim, olhando para a curva, né, que a gente estava falando antes, das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, ele está gritando COVID, né? Ele está praticamente gritando isso. Ele tá dando um grito ali. Ele está dizendo, me Uau! teste. É. Olha para mim aqui com carinho. Então, só que aí, o que que acontece? Então, teve essa mudança. Claro que com isso, o número de casos suspeitos aumenta astronomicamente. Porque se antes tu só considerava suspeito quem tinha histórico de viagem, agora tu considera suspeito todo mundo que está com um quadro gripal. Né? Então, infla o suspeito. Só que o que que acontece com os confirmados, que é o que a gente usa para de fato dizer qual é a situação atual e fazer modelagem? Aí depende do teste laboratorial. E como a gente não tem, infelizmente, uma capacidade, de processamento de exames laboratoriais, em grande escala, a gente não tem condições de abrir os testes para absolutamente todos os casos suspeitos. Então, se priorizou testar apenas os casos graves, os casos hospitalizados. Claro que isso é um problema, claro que que o ideal seria poder testar todo mundo que é suspeito, ou seja, inclusive os casos leves, só que, infelizmente, nesse caso, o ideal não é prático. A gente simplesmente não tem infraestrutura para fazer isso. Então se fez essa escolha. É uma escolha problemática que dificulta a gente conhecer qual é a situação atual? Sim. Só que é o que dá para fazer na infraestrutura que a gente tem. Senão, seria muito pior, porque o tempo para liberar o resultado do exame laboratorial seria muito maior, porque ia ficar com um acúmulo de amostras em cada laboratório gigantesco. E aqui é uma boa hora para comentar, né? Se tem uma coisa que essa situação tá tendo uma coisa positiva, é o interesse das pessoas pelas curvas, pelo como que é uma epidemia, por esse tipo de coisa. Mas por outro lado, está criando um monte de gente que acha que sabe interpretar essas curvas, que Exato. acha que pode tirar conclusões. Exato. Talvez se tu falar um pouquinho sobre teu trabalho, né? Deve ajudar um pouco, porque quando vocês vão modelar o problema, vão tentar tirar conclusões, fazer um relatório para o que que pode acontecer daqui a 30 ou 60 dias, vocês não vão simplesmente sentar na frente do monitor, abrir um site, olhar curvas e dizer, parece com a desse país, parece com a daquele país. Não, Exatamente. aí entra muita sofisticação, Exato, entra muitos exato. parâmetros que estão escondidos, todo esse tipo de coisa mudou o tipo de, mudou o parâmetro, mudou isso. Exato. Então, nessa hora, tá começando a chegar num ponto que começa a comparar outros países. Pega, por exemplo, Itália. Itália claramente deve estar subnotificando o número de Sim. óbitos, porque eles não têm como testar todas as pessoas que estão morrendo. É muita gente morrendo. Outros países têm outro tipo de situação. Ah, eles estão subnotificando isso, ou não estão conseguindo fazer isso. Exato. Então, assim, Então, tudo isso é escondido pelas curvas, né? isso, exato. Tem que, na hora de fazer essas comparações, tu tem que saber, primeiro, a estratégia de notificação é a mesma? Definição de caso suspeito que está sendo utilizada é a mesma? Sim ou não? Os testes estão sendo feitos da mesma forma? Ou seja, está sendo testado todos os casos suspeitos ou só os casos graves? Quanto tempo tá, qual é o tempo médio até a liberação do resultado? Tudo isso afeta. Tudo isso muda a curva. Tá? Porque, por exemplo, quanto maior for o tempo até a liberação do resultado, mais tempo a gente tem que esperar para poder dizer que o dado do dia X já é aquele número mesmo, já está fechado. Então, por exemplo, hoje a gente não pode olhar para pro, os dados de 3 dias atrás e dizer que aquela é a situação de 3 dias atrás. Não. Porque Não, muita coisa claro que que não, né? aconteceu lá, de gente que já foi notificada 3 dias atrás, ainda está aguardando o resultado. Né? Até vale a pena dar um exemplo muito simples assim de como é fácil interpretar errado as curvas, né? Ou até os números. Se tu for parar para pensar, por exemplo, o índice de mortalidade. A coisa mais fácil de se fazer é tu pega o número de casos e tu divide o número de mortes pelo número de casos e tu tira o número que é o índice de Claro, mortalidade. lindo, Só que tu tá maravilhoso. esquecendo. Mais simples impossível. Mais simples impossível, só que tu está esquecendo de pelo menos dois fatores aí. Um, se tu congelasse o número de mortos agora e tu pegasse esse todas essas pessoas infectadas e tu esperasse, mais pessoas iam evoluir para o óbito. Então ia mudar isso. Exato. Certo? Essa é uma das dimensões. Essa é a dimensão que vai aumentar o teu número de óbitos e aumentar a tua taxa de mortalidade. A outra dimensão é um pouquinho melhor, que é a subnotificação. Se tu aplicar subnotificação aos números de casos que estão notificados, ela vai lá para cima, né? Tá, a gente está trabalhando agora com uma taxa de subnotificação de 86%. Se a gente pegar o número de casos atuais, que é de 7.700 casos no mundo, e aplicar essa taxa de subnotificação, tu vai ter aí uma taxa, mas um número de para casa dos 5 milhões e 500 casos, né? Então, essa, assim, é uma coisa bem simples, né, que eu estou falando. É o começo onde do problema. Tu pega um número, é o começo do problema. Com um pouquinho de raciocínio, tu já chega nessa conclusão que essa taxa, ela é uma taxa que a gente realmente usa, a gente compara, só que o que está por trás dela é bem mais complexo do que só esse número de pegar o número de óbitos e dividir pelo número de casos atuais, né? Então, muito cuidado ao tentar fazer essas interpretações dos dados para quem é leigo, né? Para quem não é cientista. Exato. E se a ciência publica algo que vai contra o que você está vendo nas curvas, lembre-se que está sendo levado muito mais em consideração. Exatamente. Do que simplesmente abrir um site público com os dados e tentar olhar para curvas e tirar conclusões. Exato, tem isso. Tem a própria questão da densidade populacional, quer dizer, o tamanho da população, não é nem densidade, o tamanho da população de cada país, que afeta também o total de casos, né, normalizar a curva pela população do país. Tem uma série de fatores que tem que ser levados em conta. Sim. A taxa de contágio deve ter tantos fatores, né, para ser levado em conta. Isso, então, assim, tem... também outra coisa que também é relativamente fácil de fazer é o tal do ajuste a uma curva exponencial, né? Para tirar justamente a taxa de crescimento, né? Com que taxa está crescendo essa porcaria? Então, só que também, claro, fazer o ajuste é a parte fácil. Exato. A questão é justamente interpretar corretamente aquele dado e saber aonde que está o viés daquele dado para tu corrigir primeiro o dado e só depois fazer o ajuste a tal da exponencial. Sim. Né? Claro, porque tu vai fazer isso, mesmo que tu ajuste, tu faz lá, tu pega, eu tô pegando agora todos os casos desde o centésimo, tô né, fazendo essa mudança no tempo, eu tô botando todo mundo a partir do dia em que teve 100 casos, aí tu olha, tu compara eles, mas estão todos crescendo mais ou menos normal, o Brasil tá mais devagar que os outros, mas aí tu pensa, ok, mas a coleta é a mesma? Eu estou levando todos os fatores em consideração? Eu estou levando em conta que a subnotificação não deve ser a mesma em todos os países? Exato. E todo esse tipo de coisa? Então, não dá para ser leviano na hora de olhar para as curvas e olhar para os dados. Isso, né? Tem que se confiar que existe uma equipe capacitada de cientistas que há muitos anos têm usado modelos e refinado, né, fazendo com que esses modelos sejam melhores, para a gente poder fazer essa análise. Então, exatamente. É importante confiar nisso. É 100% certo? Não, nada, né? nada nesse tipo de questão é, mas é o mais certo que a gente tem. E vai ter modelos diferentes, é importante olhar para vários deles, mas é importante, né, ir atrás desse tipo de trabalho. E a gente, acho que a gente pode usar isso para pular para o próximo Perfeito. Assunto, que é esse resultado do trabalho do Imperial College, né? Exato. É um trabalho bastante interessante, de um grupo bastante consolidado na área, isso é importante deixar bem claro. Quer dizer, esse é um dos principais grupos de pesquisa nessa área específica de modelos de transmissão. Existem vários outros, não é o único. E, obviamente, tem a sua maneira de olhar para esse tipo de problema, né? Porque, como tu colocaste antes, né? Tem diferentes maneiras de tu construir um modelo de propagação levando em conta fatores que tu acha que são mais ou menos relevantes. Então, os modelos são distintos, em geral, de grupos distintos. Cada um tem a sua peculiaridade, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? E aí o bacana, na minha opinião, pelo menos, é justamente a gente tentar juntar aqueles que são minimamente bem construídos, sólidos, e aí juntar esses resultados para ter uma ideia mais ampla do que está acontecendo no cenário. Né? Mas, enfim, focando nesse, que fez um trabalho muito interessante, justamente comparando diferentes estratégias de intervenção, né, pública. Então, essas coisas de, vamos fazer só isolamento vertical, vamos fazer isolamento vertical, em que nível nós vamos fazer isso, quer dizer, em quantos por cento nós vamos diminuir a interação social em cada localidade, etc. O que eles mostraram? Bom, e aí eles fizeram essa análise para praticamente todo o globo, claro que em alguns países com dados melhores a respeito dos países, outros com dados mais simplificados em termos de acesso ao dado, né? Mas focando no Brasil em particular, tá? Então, pegar aqui quatro cenários, na verdade, chaves, tá? Primeiro, se a gente não fizer nada, se a gente não fizer adotar absolutamente nenhuma estratégia, seja ela qual for, de diminuição na interação, né? Se não fizer absolutamente nada, a projeção que o Brasil fez é da gente ter um horizonte aí de, ao final do surto, ter no Brasil na ordem de 1 milhão de mortes. Tá? Esse é o cenário. E a dimensão temporal do surto, quanto que eles consideram que, né, nessa simulação eles avaliam também como seria a evolução temporal que vai levar a esses 1 milhão de mortes nessa questão que é não fazer nada? Olha, putz, eu tava com isso na cabeça e me escapou. Ah, diabo. Agora tu me pegou. Tem que voltar no trabalho pra ver direito. Agora, putz. Não, tudo bem. É importante dizer, não temos todas as respostas na ponta da língua, né? Esse não é um problema. Mas acho que a pergunta mais importante do que essa é: essas mortes, esse 1 milhão de mortes desse estudo, caso a gente não faça nada, elas são só mortes causadas diretamente pelo Covid? Isso. Ou ela tem também mortes correlacionadas? Não, são exclusivamente do Covid, tá? E aí tem um detalhe fundamental. É isso, que aí, embora a gente não tenha aqui na ponta da língua justamente a duração, né, desse surto, ele é um surto rápido, tá? Porque essa doença, algumas das coisas que a gente já conhece dela é que justamente ela tem uma rapidez na sua disseminação. Então, se a gente não fizer nada, esses 1 milhão, na hora de 1 milhão de óbitos, eles vão acontecer dentro de uma janela relativamente curta de tempo. Ou seja, elas implicam também superlotação dos hospitais, e aí entra naquela questão, não vai ser só os casos de Covid que serão afetados. Outras doenças que continuam acontecendo simultaneamente também vão ter dificuldade de ter o tratamento adequado hospitalar e, portanto, vão ter mais óbitos, né? Aqueles óbitos evitáveis das outras doenças. A gente pode dar um exemplo muito simples aqui, né? Câncer. Câncer é algo que... se tu descobre cedo, tu provavelmente vai ter uma chance grande de sobreviver. Isso. Mas o que já está se fazendo? Já está se deixando para depois, né? Já está tentando se liberar o sistema de saúde, já está tentando não se fazer operações que poderiam ser feitas depois, agora, todo esse tipo de coisa. E a gente sabe que quanto mais tarde se trata o câncer, menos chance tem de sobreviver. Então, claro que isso precisaria de todo um estudo para estimar quantas pessoas a mais vão morrer de câncer só pelo que a gente já está fazendo agora para tentar liberar o sistema de saúde para atender os pacientes do coronavírus. Né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a parada. Né? Então, esse 1 milhão é só disso e vai ter mais um monte em cima de efeito colateral. Agora... se a gente faz um isolamento social leve, então, assim, essa coisa está... vamos tentar aí fazer um processo aí de home office, não sei o quê, mas, assim, relaxado, digamos. Né? Mas o que seria esse isolamento social leve? É mais do tipo, isola grupo de risco? Não, esse só também instrui seria, as pessoas. Isso é mais em termos de instrução das pessoas, tá? E fazendo... à medida do possível, mas sem um grande esforço populacional para a redução da interação. Tá? Daqui a pouquinho eu pego aqui exatamente o percentual de redução que eles trabalham nesse cenário. Tá? Bom, mas então, é um isolamento leve, ou seja, a gente vai continuar saindo para o bar, um pouco e tal, mas não vai ser nada muito, muito drástico. Né? Certo. Então, na casa aí de 30% de redução de distância social, uhum. Isto aí a gente está olhando, tá, para uma situação, para um cenário da ordem de 600 mil mortes, de novo, exclusivamente de Covid. Também, a gente também está olhando num horizonte relativamente curto, portanto, muitas hospitalizações simultâneas, portanto, continua uhum. com o processo do problema de superlotação hospitalar. Sim. Uma pergunta, esse estudo, ele leva em consideração o fato de que o sistema hospitalar vai estar sobrecarregado e tem essa alimentação de volta para o modelo para dizer que o sistema está sobrecarregado e que isso vai causar mais mortes? Ou aqui, é um estudo que é feito, vamos dizer, ingênuo, vamos dizer, que ele considera que o sistema de saúde vai conseguir acomodar todos os casos? Ele faz uma estimativa de fatalidade, levando em conta a questão da superlotação, da capacidade de atendimento. Então, tem um certo ele tá cenário de levando, agravamento. Então... De uma certa maneira, leva em conta. Tá? Certo. Então, a gente não precisa inflar muito não, esse número. Não, não, ele não, não é otimista não. demais. Não, assim. Não, não, não, não. Não. Uhum. Bom, aí depois o outro cenário, que é a questão de, tá, mas então aquela ideia de, bom, se o grande problema são os idosos, por que a gente não faz então isolamento só dos idosos, mas aí para valer, assim, na ordem de 70% isolamento dessa área, uhum. Aí a gente melhora um pouquinho, a gente sai da ordem de 600 para a ordem de 500 mil mortes, continua sendo uhum. um monte. Continua sendo morte pra caramba. São 500 mil. E continua tendo problema de concomitância. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente isola só os idosos, só essa população de risco, a gente mantém uma transmissão muito alta no resto da população. Então, a exposição, mesmo que essas pessoas estejam com um certo nível de isolamento, o risco continua sendo muito alto, porque a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo, simultaneamente, é muito grande. Então o risco continua se mantendo elevado para essa população de risco. Uhum. Tá? Por isso que isso, de maneira isolada, só fazer esse isolamento vertical, né, como única estratégia, ela não é eficaz por causa disso, porque o risco continua sendo muito elevado no ambiente. Tá? Por outro lado, se a gente faz um isolamento horizontal, isolamento social intensivo, tá, aí a gente vai para um regime de... E aí todo mundo junto, a gente vai para um regime de 44 mil mortes. Uhum. Só para ter uma ideia, tá? Eu puxei aqui os dados do IBGE, se eu não me engano, que diz... É uma matéria que eu peguei aqui, vou botar nas referências... que diz o seguinte: registros de óbitos aumentam 21% nos últimos 10 anos. Ele está comparando 2008 para 2018. Uhum. Em 2008, se eu estou lendo essa matéria direito, tinha 1 milhão e 55 mortos em 2008 e 1 milhão e 279 mortos em 2018. Então, 1 milhão de mortos, né, na casa de 1 milhão de mortos, já é o que a gente tem por ano no Brasil. Uhum. E isso aqui seria, talvez absorvendo alguns desses, eu não sei, mas seria da ordem, né, de botar, de dobrar, talvez, o número de mortes no país por ano. Pois é. Sim, é drástico. Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, a comunidade da área de saúde em geral. Não é brincadeira, não é brincadeira. O negócio é sério. Tá? E aí tem um dado interessante que eles fizeram também, que é o seguinte: propuseram uma estratégia dessa medida de isolamento social intensivo intercalada. Então a gente ativaria essa medida toda vez que, em uma determinada semana, a gente observar duas mortes por 1 milhão de habitantes em uma semana. Tá? Então, 0,2 mortes por 100 mil habitantes em uma semana. Aí ativa esse distanciamento social aí na casa de 75%. Tá? Esse é o cenário dessas 44 mil mortes. Ou seja, e aí quando a coisa aliviar, então a gente ativa, quando a gente observar que diminuiu a taxa de óbito, a gente conseguiu controlar, aí relaxa novamente e ativa quando novamente entrar nesse regime. Tá? Eles fizeram também uma outra comparação. Bom, e se a gente, ao invés de ativar, quando atingir essa taxa de 0,2 mortes por 100 mil habitantes em uma semana, se a gente ativasse só quando chegasse a 1,6 óbitos por 100 mil habitantes, ou seja, 16 óbitos para cada 1 milhão de pessoas numa determinada semana. Aí a gente já... mais cedo, né? A gente espera um número maior de óbitos. Né? Então, 8 vezes mais óbitos numa semana. Aí a gente já está falando em um cenário que o total de mortes, ao final do processo, seria já de volta para a casa das centenas, seriam 200, da ordem de 200 mil óbitos. Tá? Então, para ver também como é sensível esse negócio. Tá? Então, assim, como a gente demorar demais pode ser dramático em termos de número de óbitos, né? Que foi justamente o que aconteceu em Itália e está acontecendo com a Espanha agora, né? Eles reconheceram justamente que eles acabaram, em algumas localidades, demorando para agir, e aí a coisa fugiu do controle. Sim. Vale citar uma notícia, eu vou procurar por alguma referência aqui, mas acho que é bem conhecido, porque já foi divulgado na mídia, que o prefeito de Milão, ele admitiu publicamente que errou, né, ao criar essa campanha, Milão não vai parar, né? Exatamente. Porque isso trouxe um grande número de mortes, assim, né? Exato, é exatamente isso. Então, assim, é isso, pessoal. Então, a gente não está falando... A gente adoraria, seria ótimo a gente poder chegar aqui e dizer, olha, pessoal, está sendo feito muito alarde por nada. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Tá? O que a gente tem de dado não sustenta essa narrativa de que isso é só mais uma. Não é. Sim. E aqui é importante lembrar, né? A gente não quer dar um carteiraço, né? Mas o Marcelo trabalha com isso já há muitos anos, né? Tu já está nessa área há muitos, muitos anos, então isso não é só um cientista que está dizendo, né? Aqui também é importante trazer isso, porque vira e mexe, a mídia gosta muito de dar o contraponto. Sim. Um espaço igual, né? Mesmo que dentro da comunidade científica ele seja não seja igual. Vamos dizer que aí 5% dos cientistas estivessem dizendo que não é tão ruim quanto parece, mas 95% dos cientistas estão dizendo que sim. A mídia tem uma tendência muito grande a não trazer esse balanço. Isso aí, pegar um em um. A dar muita atenção para um que está dizendo que é o contrário e dá tal cientista, diz... que isso. E muitas vezes quando as pessoas compartilham e dizem, cientista diz tal coisa. Exato. É muito importante lembrar que a gente não fala de cientistas, a gente fala da comunidade científica, né? A gente não fala de um ou outro cientista. Exato. É uma entidade muito grande, né? Que tem que se avaliar o que essa comunidade como um todo diz. A gente está com um consenso muito grande em relação a isso. Quando a gente olha justamente a comunidade científica da área de saúde pública, e especialmente a comunidade que trabalha com propagação de doenças, tá? E aí o pessoal das respiratórias, o consenso é enorme. Quer dizer, o consenso, quando vai o consenso é todo mundo, né? Mas assim, a concordância é gigantesca. Sim. Então, e aí, é que na ciência a gente fala consenso quando não é consenso, né? Quando é uma parte muito grande. Exatamente. A ponto de que não tem como negar. É, exato. E aí, assim, vale a pena a gente comentar aqui, da mesma forma que o fato de eu trabalhar com saúde pública não deve ser motivo para vocês, para virem me perguntar qual é a minha opinião para um tratamento de câncer, por exemplo, O fato de eu trabalhar com saúde pública não me faz uma autoridade em oncologia. Absolutamente não é a minha área. A minha área é modelos de propagação de doenças. Uhum. Então, da mesma forma, o fato de uma pessoa ser da área de saúde pública, tá, não necessariamente garante que ela é especialista em transmissão de doenças. Esse também é outro ponto. Também. Então, assim, o fato da pessoa assim, a pessoa é do hospital X, é do hospital Y, ou é médico, é enfermeiro, sei lá eu, não necessariamente garante que ela sabe deste problema em particular, né? Porque a área é gigantesca. Uhum. Né? Então, e aí a comunidade específica de transmissão, nela a gente tem uma coesão enorme sobre qual é a situação que nós estamos vivendo. Sim. E também vale a pena dizer o seguinte, né? Tu é um indivíduo que vem aqui falar isso, mas tu faz parte de um grupo, né, de pesquisa. Não é, tu não senta e faz tudo sozinho. Então, o que tu está trazendo aqui não é uma opinião. Tu está trazendo informações baseadas no estudo de muitas pessoas, de um coletivo de pessoas. Exatamente. Né? Está pegando o que a comunidade da área tem trazido, tem gerado de informação. Tá? Quando não é o caso, eu deixo bem claro que é a opinião em particular. A gente já está aqui se alongando um pouco. Eu vou dar uma... Eu acho que para a gente fechar, eu só queria trazer aqui algumas coisas que foram informadas na última coletiva de imprensa do Ministério, do dia 28. Algumas notícias boas, né? Para mim, a conclusão foi o Brasil aparentemente está tomando bastante medidas, né? Então, isso não quer dizer que as pessoas devem aliviar na prevenção, não. Muito pelo contrário, né? Tem que ajudar basicamente o que está sendo feito, né? E continuar se prevenindo, continuar ficando em casa tanto quanto possível, continuar lavando as mãos, continuar tendo todas essas medidas de prevenção, né? Se precisar ir à rua e tiver com sintoma, pode usar uma máscara, não precisa comprar uma máscara, pode botar um pano na cara. Procure que deve ter aí muitas maneiras, tente achar no site do Ministério da Saúde, até se tiver eu vou botar um link, como produzir uma máscara caseira, porque já foi falado várias vezes que para quem está com sintomas basta uma barreira mecânica, né? As máscaras assim mais, vamos dizer, profissionais, por falta de outro termo, tem que deixar para os profissionais da saúde que vão precisar usar elas por um longo tempo, durante o dia, durante o seu trabalho, né? O que foi falado é uma notícia boa para Porto Alegre, né? Que é da onde a gente vem, basicamente, que tem uma ala inteira do Hospital de Clínicas que ia ser inaugurada no meio do ano, vai ser inaugurada mais cedo e vai ser dedicada para os pacientes do coronavírus, né? Sobre o número de UTIs, a gente já falou, né? Tem essa questão de que o número de UTIs no Brasil ele é bem relacionado a esses traumas, à violência, aos acidentes de trânsito, que alguns deles devem diminuir conforme for feito o isolamento social, mas é muito difícil estimar qual é o número, né? A gente tem que lembrar que esses leitos de UTI não estão completamente disponíveis para o Covid. Não é só porque a gente tem uma taxa parecida e comparável com a da Alemanha que a gente deve esperar que a disponibilidade é tal qual a da Alemanha, né? De novo, quando for comparar outros países, lembre-se que tem muitos outros fatores por trás, né? Também foi falado sobre a situação dos EPIs, né? Que basicamente tem que lembrar que existe toda uma logística para entregar esses equipamentos de proteção individual, então vai ser bastante complicado e que é muito importante ter um controle sobre a distribuição desses equipamentos, né? Porque eles precisam estar disponíveis aonde vai ser preciso, né? Então não dá para simplesmente um estado ir lá e comprar tudo, então vai ter que a oferta e a procura vai ter que ser um pouco regulada para garantir que não falte em nenhum lugar, né? O que mais a gente tem aqui? Foi comentado também sobre um trabalho que tem que ser feito para não ter perda na mão de obra, né, para proteger os trabalhadores da área da medicina, justamente para não sobrecarregar o sistema mais ainda, né, para que não adoeçam esses profissionais. Foi feita uma comparação entre a H1N1, porque é uma comparação muito que as pessoas fazem bastante, né? E uma das coisas que foi comentada nessa coletiva foi que a H1N1, primeiro, ela tinha uma expectativa de vacina mais rápida, porque ela era mais parecida com os outros vírus que causavam influenza, ou pelo menos essa foi a minha interpretação do que foi falado. E também que havia medicamento, né? Acho que muito cedo na epidemia se chegou à conclusão de que o Tamiflu podia ser usado para diminuir o quanto as pessoas eram afetadas, Exato. né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Foi mencionado também que a última quarentena no Brasil tinha sido em 1919, durante a gripe espanhola, se eu não me engano. Também foi comentado que grandes confecções vão ajudar na produção de máscaras de TNT, que não são máscaras para serem utilizadas pelos profissionais da saúde, mas são máscaras para ser utilizadas para as pessoas, né, que estão com sintoma para evitar a transmissão. E acho que vale a pena também falar sobre a cloroquina, né, que está tendo, já foram autorizados Sim. testes no Brasil, mas, de novo, não tem nenhum resultado definitivo. Eu estava lendo numa matéria da Isto É que a expectativa é que esses testes levem 2 a 3 meses para terem resultados. Então, não se automedique, isso tem que ser ministrado pelos profissionais da saúde, é só para casos graves. Então, não tente comprar. Se não me engano, a gente falou até da última vez, não dá mais para comprar, né? Está sendo controlado. E só um parênteses bem rapidinho em relação a isso, para desmistificar um pouco, tá circulando questão de, mas não sei quem está segurando o resultado, qual é o interesse por trás, por que que não estão liberando. Você não tem ideia do que a comunidade da área está esperando para que justamente se encontre uma droga de fato eficaz. Isso, quando descobrirem, vai ser amplamente divulgado pela comunidade da área, porque é o que todo mundo está querendo, é o que todo mundo está esperando. Sim, nessa hora tem sempre, né, as grandes teorias da conspiração, assim, mas nem em questões econômicas elas costumam fazer sentido, né? Se tu Pois é. começa a destrinchar elas, tu vê que elas não Não fazem se sentido, assim, sustentam, né? exato. Não se sustenta. Também, por exemplo, a indústria farmacêutica não tem interesse que todas essas pessoas morram porque elas são consumidoras, né? Exato. Em especial as pessoas do grupo de risco, que são, imagino, as que mais tomam E não adianta medicamentos. segurar agora para só divulgar que acharam depois que já terminou o surto. Não faz o menor Sim. sentido do ponto de vista econômico. Sim. E o contágio, ele vai continuar, né? Então, como tu falou, mesmo do ponto de vista econômico, não faz sentido segurar isso, porque tu vai ter que tu vai continuar tendo pessoas que vão ter a doença, tu vai estar freando ela, mas tu vai Não vai continuar tendo que erradicar. dar o remédio, não vai erradicar. Erradicar não está mais no tinha esperança de erradicar. Se conseguir, ótimo, mas não é isso que a gente está buscando em nenhum local. Simplesmente frear Sim. a disseminação. Sim. Então, quem quiser ir no YouTube, o vídeo está lá. E eu fiz um pequeno servicinho. Enquanto eu estava olhando o vídeo, eu fui marcando os tempos em que foi falado cada coisa e coloquei lá um comentário. Então, tu só precisa clicar no tempo que vai direto para onde está sendo comentado aquilo. Se procurar por um comentário no vídeo com o Coronavírus Brasil Podcast, vai achar lá. Bom, acho que, né, a gente fez um apanhado bem bacana aí dessas últimas informações e podemos parar por aqui por Ah, hoje, né? maravilha. Certo. Então, pessoal, até o próximo episódio. Como sempre, mantenham o distanciamento, mantenham a prevenção e a gente deseja a todo mundo que fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.